Graça e paz, irmãos, irmãs. Nós vamos dar continuidade à leitura bíblica em 1 Samuel, hoje no capítulo 18, um capítulo que fala sobre amizade e comunhão. A amizade de Jônatas e Davi, esse é o mais importante desse capítulo. Também aqui nesse capítulo, a origem da inveja de Saul, o casamento de Davi, mas sem dúvida nenhuma, a amizade entre Jônatas e Davi é o mais importante e o chamado à comunhão, que muitas vezes nós precisamos lembrar e muitos obreiros, muitas pessoas que trabalham na liderança da igreja, muitos pastores, têm um momento de direcionamento de Deus para chamar a todos os irmãos a essa bênção que é a comunhão entre os irmãos. Eu vou ler em abertura o texto do Reverendo Hernandes Dias Lopes. E logo em seguida vamos para o capítulo 18, que é um capítulo de fácil compreensão, mas pode muito nos edificar. Como toda a palavra do Senhor, o Reverendo Hernandes diz assim: "Eu sou o meu maior problema. A pessoa mais difícil de lidar é aquela que vemos refletida no espelho. Nosso maior problema não são os outros, mas nós mesmos." Quando perguntaram para Dwight Moody, mais conhecido como Moody, qual era o maior problema da obra, ele respondeu: "O maior problema da obra são os obreiros." Quando Davi pecou contra Deus, adulterando com Betseba, pediu a Deus um novo coração. A razão de sua queda não estava na beleza, nem na sedução de Betseba, mas na impureza de seu coração. Como Davi, precisamos clamar desesperadamente: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável." O irmão Everson e equipe nos abençoaram com esse texto de abertura. E nós também os abençoamos nesta hora e abençoamos a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham. Hoje, repito, no capítulo 18 de 1 Samuel. 1 Samuel 18. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Diz assim o texto: "E aconteceu que, terminada a conversa entre Saul e Davi, a alma de Jônatas, filho de Saul, apegou-se à alma de Davi com profundo sentimento de respeito e fraternidade. E Jônatas amou Davi como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não permitiu que retornasse para a casa de seu pai. Jônatas fez um juramento de amizade com Davi, porquanto tornara-se seu melhor amigo." Irmãos e irmãs, aqui é importante fazer um destaque. Alguns têm questionado maliciosamente a grande amizade que se estendeu, se estabeleceu entre Jônatas e Davi, assim como essa leitura maliciosa também nós encontramos lá no Evangelho de João, falando sobre a amizade entre Jesus e o próprio apóstolo João. João 13, 23, João 19, 26, 20, versículo 2, 21, versículo 7, capítulo 20 e 24, perdão, versículos 20 e 24. A partir daquela reunião com Saul, e aí expresso no verso 3, e também no capítulo 14, verso 6, 19, verso 5, nós vemos o retrato dessa amizade fraterna. Contudo, é notório que o mundo não possa compreender quase nada sobre essa comunhão, sobre essa amizade, sobre o verdadeiro amor. O mundo nem sempre as pessoas que não conhecem a Deus conseguem compreender o sentido desse verdadeiro amor. É mesmo necessário que haja uma absoluta conversão da alma, uma nova natureza, para que os mais belos e divinos sentimentos possam fazer parte do coração humano. Veja a referência de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O verbo hebraico nikerach, aglutinar-se, significa aglutinar-se ou unir-se, expressa a profunda fraternidade e comunhão de sentimentos. Repito, fraternidade e comunhão de sentimentos que se estabeleceu entre dois amigos. Eles eram amigos, sempre foram amigos, tornando-se num exemplo histórico e proverbial de relacionamento leal, interminável. A verdadeira amizade nasce de forma espontânea e voluntária, permanece firme e inabalável durante os momentos de crise. Você quer conhecer um amigo real? Então não olhe só para os momentos bons, agradáveis da sua vida, os momentos mais apoteóticos, os momentos de grande vitória na sua vida. Mas se você quer conhecer alguém que de fato é amigo ou amiga de outra pessoa, observe os momentos de crise. É nos momentos de crise que nós vamos perceber quem são os verdadeiros amigos. É fácil parecer amigo na hora em que tudo vai bem. Nós percebemos a verdadeira amizade na hora em que a crise se apresenta. Provérbios 17, 17 é um exemplo disso. E continua essa amizade, essa comunhão, in memoriam. Ou seja, mesmo quando a morte nos separa da pessoa, esse sentimento de carinho, de fraternidade, de amizade, não acaba. Você continua saudoso de encontrar essa pessoa. Aqueles que creem no Senhor sabem que vão encontrá-los depois no novo céu e na nova terra, mas os que não conhecem, mesmo assim, mesmo não conhecendo ao Senhor, não tendo entregue a vida a Jesus, se era verdadeiramente amigo de alguém, sente a ausência. Essa ausência não destrói aquele sentimento de amizade. A separação é dolorosa, no caso da morte, mas ela não é destrutiva. Saul fez Davi seu escudeiro, mas Jonatas fez um pacto de amizade. Que coisa linda isso! Nós precisamos, na nossa família, na igreja, e quem sabe consigamos influenciar a sociedade para termos menos polarização acerca de vários temas. Podemos ter diversidade imensa de opinião, Mas não precisamos romper relacionamentos e acabar com a amizade. Saul fez Davi o seu escudeiro, mas Jonatas fez um pacto de amizade. É uma amizade. Capítulo 19, versículo 1, vai repetir. Capítulo 20, versículo 8. E depois os versículos 13 a 16, 41, 42. Capítulo 23, 18, nós vamos voltar a ver se o Senhor assim nos conceder essa graça de continuar lendo a Bíblia juntos. Mas você pode fazer essa verificação e deve fazer essa verificação na palavra. O filho do rei, Jonatas, se iguala ao pastor de ovelhas, Davi, entregando-lhe suas armas, entregando a capa que simbolizava a proteção. Lembram do livro de Rute, capítulo 3, versículo 9, segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 13? A capa simbolizava proteção. A armadura simbolizava segurança. E a espada simbolizava eficiência. O arco representava o poder. E o cinto, ou cinturão, em algumas traduções, representa a amizade. Jonatas entregou a Davi, representando a amizade. Quero fazer uma recomendação de leitura. Eu sei que não é muito comum para a maioria das pessoas, mas Homero, em sua magistral obra Ilíada, se você não leu, leia. Por favor, leia. É enriquecedor. Não quero citar só a Ilíada de Homero, mas todo o conhecimento geral vai agregando valor para nós, né? Tanto na área de humanas, exatas, área de saúde, tudo que nós pudermos ver, claro que as matérias de humanas estão um pouco mais acessíveis. Então, Homero, em sua magistral obra Ilíada, é chamada Ilíada de Homero, registra um ato semelhante de amizade, de comunhão, entre dois heróis, Glaucus e Diomedes. Então, fica aqui a recomendação para sua leitura e uma referência de amizade, de comunhão, fora da Sagrada Escritura, na Ilíada de Homero, entre dois heróis. Aí tem toda uma beleza literária, né? Glaucus e Diomedes. Então fica aí a recomendação para você. E junto com isso, irmãos, quanto mais nós lermos, melhor para a nossa vida. Mais temos a chance de ficarmos mais amadurecidos, mais conhecedores de várias disciplinas, de várias matérias. E quando nós falamos da Bíblia Sagrada, então aí você vai ganhar o espírito de sabedoria que está na palavra. Agora, não basta conhecer, ler o texto. O inimigo das nossas almas, vamos dizer assim, conhece tanto as personagens bíblicas, o momento em que as histórias foram vivenciadas, o momento em que elas foram escritas. E ele conhece de ponta a ponta, no entanto, não se dobra diante do Senhor. Então, mais do que saber, mais do que obter o conhecimento, quando estamos falando de Bíblia Sagrada, é fundamental que você se prostre ante a ela. Não me refiro a prostrar-se só fisicamente, pode ser também, mas prostrar o seu coração diante da palavra, obedecer à palavra, crer na palavra, observar, como diz o hino, a palavra e vivenciar segundo o parâmetro, viver segundo o parâmetro da palavra, vivenciar a palavra. Ótimo, vamos continuar depois desse parêntese no versículo 3, a leitura. Jônatas, versículo 4, tirou o manto que vestia e o deu a Davi. Também lhe entregou sua túnica militar, espada, arco e cinturão. E Davi aceitava todas as missões que Saul lhe incumbia, e era sempre sábio, exitoso em tudo quanto realizava. Por esse motivo, perdão, Saul lhe outorgou o comando do exército. E isso agradou todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Então você pergunta: se foi assim, o que aconteceu para Saul se voltar contra Davi? O versículo 6 começa a nos falar sobre a origem da inveja de Saul. Versículo 6, então. Quando os soldados retornavam para casa, depois que Davi venceu e matou o grande filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas festivas, instrumentos de três cordas. E as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então Saul se indignou e ficou muito irritado ao ouvir esse refrão e exclamou: Ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares. Aí ele não soube trabalhar o elogio que foi feito a Davi. Ele tinha sido também aplaudido pela nação quando venceu a guerra, mas aqui a vaidade lhe subiu ao coração e ele não soube trabalhar com um elogio para o outro. Um outro pequeno parêntese, irmãos, nós precisamos aprender a trabalhar com tranquilidade, a viver com tranquilidade quando o outro consegue um êxito e é digno de aplauso, quando o outro é aplaudido, quando o outro é exitoso naquilo que faz, nós devemos saber, entender que Deus deu a cada um de nós, tarefas diferentes, ministérios diferentes. Por vezes nós seremos exitosos e receberemos elogio, temos que aprender a trabalhar com isso para não nos ensoberbecermos e, ao mesmo tempo, saber trabalhar com o elogio para o outro, não como se esse elogio tivesse diminuindo a nós mesmos. Não está diminuindo, só está reconhecendo a vitória grandiosa que o outro obteve. E isso é muito importante para a gente manter a comunhão, saber reconhecer e receber o elogio sem soberba e saber reconhecer o elogio feito ao outro sem inveja. Fecho parênteses. A continuar assim, só lhe faltará conquistar o meu reino, disse Saul. Olha só a inveja. E desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. No dia seguinte, um mau espírito, vindo por ordem de Deus, nós já trabalhamos isso. Isso é muito forte na teologia hebraica. O espírito mau só age por ordem de Deus ou permissão de Deus. Tá bem? Então, nunca imagine como forças que se equiparam, Deus e aquilo que contraria a Deus, né? O espírito que aparentemente pode fazer o contrário à vontade de Deus, ou faz o contrário à vontade de Deus, se nós olharmos o Novo Testamento, mas entendermos nessa perspectiva, não são forças que se equiparam. Não são forças que se equiparam. O mal só vai agir ou por ordem de Deus, como um serviçal, ou vai agir com a permissão de Deus para lapidar também o nosso caráter. No dia seguinte, o mau espírito, versículo 10, vindo por ordem de Deus, assaltou Saul e o fez delirar e profetizar no meio da sua própria casa. Davi tangia sua harpa como habitualmente fazia nessas ocasiões, e Saul segurava firmemente sua lança em suas mãos. De repente, Saul arremessou a lança contra Davi e exclamou: "Encravarei Davi na parede." Mas Davi lhe escapou dos golpes por duas vezes. Saul alimentava também grande medo de Davi, porquanto sabia que Yahvé, o Senhor, estava com ele, mas havia abandonado Saul. Esse também é um detalhe que às vezes escapa na análise de conjuntura. Quando uma pessoa sabe que o Espírito do Senhor está com a outra pessoa, isso gera uma ação, um sentimento e uma ação maligna. O que se deve fazer não é tirar uma lança contra o outro. O que se deve fazer é buscar a presença do Senhor, buscar, se houve pecado, o arrependimento, o pedido de perdão, o fruto do arrependimento e não a raiva. E nós já vimos por que Saul teve o Espírito do Senhor se afastando dele. E nesse caso ele não se arrependeu suficientemente e nem o Senhor estava disposto mais a contar com ele para o reinado. Por isso, Saul afastou de si e o estabeleceu na chefia de uma tropa com 1.000 soldados, verso 13, e Davi partia e retornava sempre à frente dos seus comandados. Em todas as missões, Davi conquistava pleno êxito, pois o Senhor estava com ele. Observando que Davi sempre alcançava grande sucesso, Saul deixava seu temor crescer. Mas todos em Israel, em Judá, amavam Davi, porquanto ele sabia conduzir o seu exército nas batalhas e o trazia de volta. Então, muita atenção nesse particular, tá bem, irmãos? Eu vivi e vivo ainda com alegria os momentos em que Deus abençoa a obra dele, a ação é dele, a ação que abençoa é da parte dele. Ele merece toda a honra e toda a glória, mas é normal que depois de uma pregação, depois de uma visita na casa de alguém, a pessoa fique feliz, nem sempre, né? Num sermão, às vezes parabeniza, numa visita você percebe que ela fica muito, muito agradada, e você tem que aprender a trabalhar isso com muita submissão a Deus, muita humildade. E saber que a obra, se foi boa, veio da parte de Deus. E se não foi boa, e você não se preparou adequadamente, então se arrependa e busque a presença do Senhor. Vivo esse momento até hoje, mesmo aqui, nas mensagens do WhatsApp, e já vivi momentos terríveis. Desde o início do ministério, quando Deus operava por sua graça e poder grandemente em nossas vidas, imediatamente uma reação, um comentário da parte de pessoas que nem estavam no local, no culto, e nós sofremos muito com esse sentimento de inveja, e a pessoa sabe que Deus está com alguém. E Deus está usando e vai tentar de tudo, vai fazer de tudo para ferir a imagem dessa pessoa, desmerecer, buscar um erro que ela comete e fazer propaganda desse erro. Isso é terrível, é um sentimento terrível você lutar dentro da própria casa. E foi isso que aconteceu em Israel, é isso que acontece na igreja ainda hoje. O principal problema da obra são os obreiros, que não sabem lidar, frase do pastor Hernandes, que não sabem lidar com a sua própria vitória, reconhecendo que ela veio de Deus, e nem com a vitória do outro, o aplauso que vai para o outro, e deixam nutrir a inveja no seu coração. Não pode ser assim. Todos têm um dom, todos têm ministérios e todos, se estiverem na presença do Senhor, terão êxito e passarão por lutas também, por grandes lutas, por tribulações, cometerão erros, mas precisarão nessa hora de amigos. Não nas horas tanto do aplauso, na hora de aplaudir, todo mundo aplaude, mas na hora em que você comete erros, pecados ou equívocos mesmo de procedimento, que não chegam a ser um pecado, mas uma noite que você não é tão feliz na visita, na pregação, então você precisa aprender a trabalhar com isso e precisa contar com amigos de verdade, que você só vai encontrar amigos de verdade na hora da crise. Eu ministrei já para milhares de pessoas. E Deus abençoou poderosamente milhares de pessoas. Agora está acontecendo de novo, via as mídias sociais. Mas você percebe os amigos, no momento em que você está em crise. Mesmo Deus te abençoando, você tem as suas contradições pessoais, problemas familiares, contradições e erros de procedimento, problemas nas mais variadas áreas da vida. E aí, na hora da crise, é que você percebe quem é teu irmão, quem tem uma amizade fraterna, quem tem um amor real pela sua vida. Dando prosseguimento e encerrando, a terceira parte do capítulo, o casamento de Davi, porque Saul prometeu quem vencesse o Golias ia receber a sua filha como esposa, segundo a tradição da época. Então, a partir do 17, o casamento de Davi. Então Saul disse a Davi: apresento-te minha filha mais velha, Merabe, que desejo conceder-te por esposa. Tão somente serve-me como um guerreiro e trava as batalhas do Senhor. Todavia, Saul tramava em seu íntimo: ora, não morra ele por minha mão, mas pelas mãos dos filisteus. Olha só o coração de Saul, hein? E Davi replicou a Saul: quem sou eu e minha família? Qual é a minha linhagem ou clã de meu pai Israel, para que eu seja digno de me tornar genro do rei? Por esse motivo, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser concedida em matrimônio a Davi, ela, de fato, foi dada a Adriel de Meolá. Ora, Mical, a outra filha de Saul, se apaixonou por Davi, o que pareceu muito bom aos planos de Saul. Assim que lhe trouxeram a notícia, Saul pensou: eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, e logo a mão dos filisteus haverá de cair sobre ele. Saul estava desejoso, irmãos e irmãs, que Davi morresse. Então Saul instruiu seus conselheiros para que dialogassem com Davi, em particular argumentando: o rei anda muito satisfeito contigo e todos os seus conselheiros te estimam. Aproveita esse momento e torna-te portanto genro do rei. Os servos do rei repetiram essas palavras aos ouvidos de Davi. Contudo, Davi retrucou: parece-vos pequena honra e responsabilidade ser genro do rei? Eu não posso eu não passo, perdão, eu não passo de um homem pobre e de procedência e condição humilde. E os servos do rei levaram essa resposta ao conhecimento de Saul e relataram. Essas foram as palavras que Davi declarou. Diante do que lhes replicou Saul: então direis a Davi: o rei não pretende nenhum pagamento pela noiva, mas apenas os prepúcios de 100 filisteus mortos, a fim de vingar-se devidamente dos seus inimigos. Ora, Saul planejava fazer Davi morrer pela mão dos filisteus. Em seguida, os conselheiros de Saul foram até Davi e lhe transmitiram essa oferta do rei, e o negócio pareceu bom aos seus olhos para se tornar genro do rei. Por isso, antes de se encerrar o prazo determinado, Davi e seus homens saíram em campanha e conseguiram matar 200 filisteus. Conforme o acordo, Davi trouxe os prepúcios dos filisteus e os apresentou diante do rei, a fim de tornar-se oficialmente genro do rei. Então Saul lhe entregou em casamento a sua filha Mical. Quando Saul chegou com clareza à conclusão de que Yahvé caminhava com Davi e que sua filha Mical o amava muito, temeu ainda com maior pavor e jamais deixou de odiá-lo e persegui-lo durante toda a sua vida. Olha, o maior problema da obra são os obreiros, a divisão dos obreiros, a falta de amizade, a falta de comunhão, a inveja. Repito aí as palavras da introdução. E o último versículo: os príncipes e comandantes filisteus continuaram promovendo guerras e batalhas, contudo, todas as vezes que tentavam alguma emboscada ou ataque, que Davi se destacava como o mais hábil dos comandantes de Saul, e a cada dia sua fama crescia por toda a região. Em nome de Jesus, irmãos e irmãs, louvado seja Deus pela leitura desse capítulo, que a palavra da comunhão seja imperativa entre nós e que nós não deixemos a inveja nem qualquer outro tipo de problema, rachar relacionamentos entre os membros do corpo de Cristo. Saibamos que se o Senhor é conosco, não importa se é gigante ou se são 100 ou 200 filisteus, o Senhor nos dará a vitória. 100 ou 200 obstáculos ou 100 ou 200 instrumentos do mal, né? Principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, agentes do mal. Nada disso é suficiente para vencer o poder do Senhor, que, aliás, ainda os instrumentaliza. Deus pode usar o mal para fazer um grande bem, não que ele mesmo promova. Mas ele pode transformar uma situação como essa num grande bem, e com isso ele estava forjando o coração de Davi para ser rei em Israel. Que não permitamos que a inveja ou qualquer sentimento ruim venha para o nosso coração em relação aos irmãos, às irmãs, que sejamos unidos como um só corpo em Cristo Jesus. E maior exemplo disso fique destacado no versículo 3, que façamos como Jônatas, façamos um juramento de amizade com os irmãos e as irmãs e tornemo-nos os seus melhores amigos ao ponto de entregar a nossa fraternidade e a nossa comunhão de todo o coração, e fazer disso uma verdade para toda a nossa vida. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe como corpo de Cristo e que sejamos unidos, consagrados, unidos, capacitados e missionários para que possamos viver segundo o coração de Deus e rejeitemos toda inveja, toda artimanha maligna, toda trama, e não aceitemos nada que venha quebrar a comunhão entre nós. Deus abençoe os irmãos e, permitindo o Senhor, daremos prosseguimento no capítulo 19 de 1 Samuel. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e para sempre. Amém.